Meu parceiro Joabson, Divino Pão de Forma, essa galera top. Tamo junto, meu patrão. Respeita essa moda aqui, ó. Se não sou mais eu, e hoje você tá sentindo o gosto de um beijo que não é o meu, o culpado sou eu. E não consigo fingir que tô bem, me dói demais te ver me superando. E quanto mais o tempo passa, sua felicidade, minha dor vai aumentando. Gosto nem de pensar o que ele tá fazendo com seu corpo na cama. Eu e superar é muita tortura pra cabeça de quem ama. Gosto nem de pensar o que ele tá fazendo com seu corpo na cama. Eu e superar é muita tortura pra cabeça de quem ama. Eita, essa é do meu parceiro Luanzinho, meu compositor estourado. Tamo junto, Luanzinho, pra tocar em todos os paredões, hein? Caminhão do Gordinho, Padrão Entretenimento, Portal do Alô. Se não sou mais eu, e hoje você tá sentindo o gosto de um beijo que não é o meu, o culpado sou eu. E não consigo fingir que tô bem, que dói demais te ver me superando. Quanto mais o tempo passa, sua felicidade, minha dor vai aumentando. Não gosto nem de pensar o que ele tá fazendo com seu corpo na cama. Era e superar é muita tortura pra cabeça de quem ama. Gosto nem de pensar o que ele tá fazendo com seu corpo na cama. Era esperar é muita tortura pra cabeça. Joga, vai, joga, joga. Eu gosto nem de pensar o que ele tá fazendo. Era esperar. Gosto nem de pensar. Ele tá fazendo com seu corpo na era e superar é muita tortura. Diretor, tem respeito, rapaz. Eita, badão!